sem teus beijos. Amor, eu não vivo mais sem teu calor. Não sei dizer com palavras o quanto te amo. Só sei que não vivo mais sem teu amor. Amor, eu te amo demais. Amor, não me deixe, porque a tua falta me mata. Amor, eu respiro você. A tua falta me mata. Sempre esse amor terei pra te dar.